0015, Ponto Espera, Chime Torre 118-266. Juliette, Alfa Charlie, 1015, Ponto Espera, Chime Torre 186, pro Gol 1897. O ano 607, após o tráfego da companhia Cruza Cauda, autorizado por Chapote para o táxi. Após a passagem da aeronave, a Cauda autorizada em porta táxi 1607. Autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 130 graus com 8 nós. Livre decolagem da 1-0, Gol no 804. Direita, saída da EL, transição Bless. Controle 119-35, código 5532. Autorizado Galeão 340, aerovia Brasil 14, decola da 10 com curva direita na Dael Bless, controle de saída 109-35, transponder 5532, da 3153. A 3153 correto, depois para puxar. 3153, depois para. Autorizado alinhar e manter na pista no zero. Ali mantém no 0, Gol 1897. Guardião 103, autorizado backtrack para o pátio 4, reposto liberando a cabeceira. Ano 715, passa nível 190, chame agora o centro Recife, 1288, alterno 3325, bom voo. 288, 3325, bom dia, 1715. Controle Salvador, 119-35. 935, bom dia. Bom dia. Controle 1804, bom dia. Bruno 804, contato radaço, bom nível 360, saída da EL. 360, 804. Pode apurar da EL, direto? Autorizado, da EL, da presente. Obrigado. Correção, porta número 3, para o pushback, acionamento. Só 3153, autorizado, reporte para o táxi. Reportará. Para o táxi, Gol 1607, 171 a bordo. 422 de autonomia, alterna Galeão. Bono 607, autorizado táxi, via Juliette, Alfa Charlie, QNH 1015, no ponto de espera, Chime Torre 118-6. Bono 607, livre táxi, via Juliette, Alfa e Charlie, ponto de espera 118-6 com 1015. É o Engenho Índia, prossiga. Guarde para o táxi o hotel Engenharia. Correto, livre acionamento. Gol no 607, autorizado decolar da 1-0, 120 graus com 8 nós é o vento. Livre decolar da 1-0 para o Gol 1-8-9-7. Correto, 1-8-9-7. Sente, guardião. Yes. Filtro Gol Feco, aguarde autorização. Aguardado. Alfa Lima autorizado a decolar da pista 17, o vento é de 120 graus com 10 nós. Autoridade 17. Gol no 897, decolado aos 38, chame o controle 119.35. Controle de 935, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, gol no 607, ponto de espera 1-0. Gol no 607, autorizado alinhar e manter na pista 1-0. Autorizado alinhar e manter a pista 1-0, gol no 607. Gol na sua escuta. E para ingressar na pista 17. Aguarde. Aguardando autorização 310 para Recife. Índia Alfa Lima, decolado de Salvador aos 39, mantenha 1000 pés no corredor Axé e chame o controle em 119.35. 1000 pés no Axé, controle 119.35, Índia Alfa Lima, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Índia Alfa Lima. Papapá, Índia Alfa Lima, suba para 1000 pés, ingresso corredor Axé, reporte farol da barra. 1000 pés, Axé, reportarei farol da barra, Índia Alfa Lima. 3179 with Bex correct, your slot to take off is between 50 and 55. If you are not able to departure on this slot, you will not be cleared. Report if you have condition. Affirmative, sir. I have condition. And entry 50 and AB 55, then 3179. Roger, report to push and start. We have 3179. Afirmativo, informa a atitude que está mantendo. Índia, estacionar frequência livre. Não recebo o modo Charlie e verifique o transponder. Hotel Quebec Bravo. São 35 no 7, copia. 5 no 7, copia. São 35 no 7, autorizado Brasília, nível 360, via peso 1 no 7. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição ao fito. Controle 119.35, código 5520. 360 nível, vamos lá, Raptor Zulu 1-7, Goia ao fito, gole ao fito, perdão, 1935, 5520. 3517 correto, reporte para posicionamento. Botará, obrigado. Controle em 119.35. 1935, bom dia, 1607. Bom dia. O senhor conhece os corredores? Um 8, decimal 6. Ponto de espera, Charles, torre 7863, 1-5-3. Radial 070, a 9 milhas do VR de Salvador. De Salvador, o nome 07. Pelo 607, contato radar, subo ao nível 360, saída da El. A El 360. São 3153, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento de 140 graus com 8 nós. A linha decola, tá 3153. Autorizado, reporte para o táxi. Para táxi, 1-7, 897, passa nível 100, chama o centro Recife, 128, retorna 3325. E agora 2823225 pro Gol 1897. Controle Salvador, se possível, autoriza em Alfa Lima, por outro destino. Há uma formação na frente aqui. Qual é o ideal pro destino em Alfa Lima? Proa 300. Estimado de pouso, confirme. 1325. Está autorizado direto para do destino em Alfa Lima. Lima. Vai manter mil pés até o destino? Negativo, senhora. Vou manter mil pés por mais 10 milhas. Após a tensão 085. Sente. Dado Fortaleza, nível 310, para o Zulu 19. Saída Momo, transição Frot, curva à esquerda. Um conteúdo 1995, telefone 5547. Está pronto para o pushback acionamento. 19641. 9641 no correto, autorizado e reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportarei para o táxi, 9641. São Salvador, bom dia, Web 6709. Bom dia, número 3 na coordenação, aguarde Web 6709. Trabalhando, só a perícia é a Golio Pita. Correto. Alfa Lima, ascensão ao nível 085, mantém-se em condições de slot. Livre, ascensão 85, Lima. Vitor Golfier, com local de estacionamento. Marque 3, Vitor Golfier. Vitor Golf Eco, autorizado nível 085 para Serra November Golf Tango, decolagem da pista no zero, primeira curva esquerda, inicialmente 1.000 pés no corredor forte, controle 119.35, código 5526. TAN 3153, decolou os 46, chame agora o controle 119.35. 119.35, bom dia, 3153. Bom dia, Guardião 02, o vento é de 140 graus, com 10 nós, informe para iniciar a decolagem. 710. TAN 3153, contato radar, subo nível 340, saída da EL. Da EL 340, TAN 3153, pode voar da EL? Está autorizado, apresente da EL. 3153, voando da EL. Alô, total 991. Pronto para cópia? Afirmativo. Total 991, autorizado Recife, nível 3, 1-0, vira pelo Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, código 5546. É autorizado 310, pelo Whisky 58, Puca Aracaju, 119.35, controle, decola da 1-0 com curva à esquerda, 5546, transponder, total 991. Total 991, correto, reporte para posicionamento. Estamos prontos para o posicionamento, total 991. Total 991, número 2, aguarde. Aguardando. Ô, Vitor Gouveia, com a sua... Salvador, o TAN 3517 acionado, 169 a bordo, autonomia de 3 horas e 11 minutos, alternando com o vento. Interferência, confirme os dados do TAN 3517. 3517 com 169 a bordo, autonomia de 3 horas e 11 minutos, alternando com o vento. navegar 1015 no ponto de espera da Charlie, chame torre 118 do Espalmeia. 115, ponto de espera da Charlie, torre 186, avisa para a Charlie. Transmitindo alguma aeronave com a portadora aberta. Da Rio Livra Caldo, autorizado o push total 991. Afirmativo, após livrar a Rio, total autorizado o push acionado. Autorizado alinhar e manter 1-0. Alinhe e manter 1-0, 3-5-7. Santa 3179, clear push and start, but I think it's not possible you take off up to 5-5, but we can try. I have to coordinate to receive center. Ok, no problem, sir. Santa 3179, clear to start, 3179. Bom dia, o pastor 01. Bom dia, pastor 01, contato radar. Informe ponto e dado de descida, vai voar na pura de Bonf para a chegada da Bonf. Estou com o Fiacol. Afirmativo, pastor 01. Go ahead, the ground, that's one for another. Okay, if you are not gonna, able to take off up to 5-5, you are gonna take off from 1105. 1105, okay, sir, no problem. 3179, thanks, sir. Hello, RJ3709, you have autorization? Tenho autorizado Brasília, nível 3. Pista no zero, primeira curva direita, saída gole, transição Ofito. Controle 119.35, código 5557. Avito 372. Ok, então depois a gente já está autorizado a ser Avito 367. É, Avito 367, 04, obrigado. Controle Salvador, Guardião 02, o João está disponível. Guardião 02, frequência livre para a coordenação. Grano 02. Controle Salvador, bom dia, está passando o Vitor Golf Eco. O Vitor Golf Eco, suba para mil pés, ingresso corredor forte. Ok, já está mantendo o corredor forte, mil pés do Vitor Golf Eco, aguardando a proa direto para Sierra Leone Golf Tango. Ciente, aguarde. Papai Romeu Hotel Quebec Bravo, informe a altitude que mantém. Está no momento a 700. Ciente, suba para 1.500 pés, vai dar presente ingressar na proa da rotatória. Afirmativo, da presente na proa da rotatória, subindo para 1.000 pés, na porta da entrada. Vitor Golf Eco, informe para o ideal para destino. Ah, pro ideal 312. Que o 9641 ali mantém nome zero. Com 3 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Maceió. Repita mesmo, pode ver? O total 9911 está com 3 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Maceió. Total 9911, autorizado táxi, via Juliette, Alfa Charlie, QNH 1015, no ponto de espera, Chime Torre 118, décimo meia. Ok, ponto de espera 1186, total 9911. 04, pé do 367. 3304. Papai Romeu Hotel Quebec Bravo vai manter mil pés no corredor Interlagos. Reporte visual com o campo. Vai reportar a visão com o campo. Ó, tá da beta pra lá. Tan 3157, decolado aos 56, chame o controle, 119, decimal 35. 3537, bom dia, obrigado. Bom dia. Fieco, informa o tráfego na posição de 11 horas, 4.8 milhas. É um Bravo até o 06, mantém mil pés. Visual com tráfego? Negativo, Vitor Golf Eco. Tá. Ah, afirmativo, agora visual. Ciente, mantém as condições visuais. Eco. Controle, é o pastor 01? Salvador, bom dia, 3597, está decolado. Solo, papai, roubou o Mike Tangulima. Prossiga, Mike. É Mike Tangulima? Mike Tangulima, positivo. Possibilidade de acionar na posição enquanto aguarda a copa, senhor? Eu não posso autorizar, eu gosto de coordenação, Mike Tangulima. Certo. 140 graus com 11 nós. Livre da colagem no Rio 964. Tomou voo, Valido. Total 9911, a linha mantém número 0. A linha mantém o total 9911. Obrigado, Patrício. 597. Negativo, mantém o PC da saída. A saída manterá. 1-7, então. Papá Índia Alfa Lima, 35 milhas noroeste de Salvador, chame o centro Recife, 12085, alterno 2545. Texas slowly to holding point of Charlie, to an H1015 on holding point call tower 118 to the small 6. Roger, going into holding point via Charlie 1015, contact tower 3179. O controle 119 decimal 35, Rio 9641. Poxa, mantendo a proteta cruzar 2.000 pés, controle Salvador 1935, bom dia. Bom dia. copiou 3304? Copiado, está... Informe, quer cancelar o instrumento para visual? Afirmativo. Mike Tango Lima, autorizado Teresina, nível 280, via UPSU 20. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle 119, decimal 35, código 5550. E Teresina 280, via UPSU 20, decolada 10, para a esquerda forte, Momo Flock. Controle 1935, o código transponde 5550. Mike Tango Lima correto, reporte pronto para o táxi. Ciente. Eco informe radial ideal 312. Afirmativo, 312. Prossiga direto para o destino, informe estimado para pouso na localidade 1 mil pés. E está autorizada a ascensão para o 085. Ok, autorizado para pro ideal, subindo para o 085, aguarde o 89. Controle Salvador, bom dia. Rio 9641, cruza 3 mil pés na sua escuta. Rio 9641, sube e mantenha 310, vigilância. 310, 9641. Tanto 3304 é o controle. Aguardando para cancelar e prosseguir visual. Positivo, comandante. Instrumento prossegue como número 1 para aproximação do R-Nave. Visual, temos tráfego próximo ao setor do, da perna do vento, pista 10. E deverá efetuar espera visual. Vai prosseguir ou manterá em condições, manter-se em sob regras de instrumento? Se eu vou pousar em primeiro lugar instrumento, eu vou manter o instrumento. Atingir o 040, tá? 3304. Ok, fora isso informado anteriormente. Dessa... Corrigindo, mantenha 4000, está na proa do Serra Vitor 367, 1015, inicie o procedimento, reporte final. 04. Agora o Quebec Bravo. Hotel Quebec Bravo, prossiga. Hotel Quebec Bravo, já 3 milhas, afastado a visão com o campo. Intenções de ser autorizado pouso na 17 para o pátio 4. Hotel Quebec Bravo, proa da rotatória agora. Afirmativo, proa da rotatória, Quebec Bravo. Torre 1986, Hotel Quebec Bravo. Descendo para 120, passa no 70. Formação Lima. 1186, Quebec Bravo. Controle Vitor Golf, chamando Bolo Terra November, Golf Tango, ao 1235. Qual a intenção de pouso? É pista 1017. 17 para os hangares do Pátio 4. Sente, prossiga direto para a final da pista 17, reporte estabilizado, vento de 130 graus com 10 nós. Vai reportar na final da 17, Quebec Bravo. Correto. E o total 9911, decolado de Salvador aos 02, chame o controle, 119.35. 1935. Level 410, stand by coordination. 710. 8813325, bom dia, 3597, tá? Controle, do Tan 3663, informação Lima. Tem identificação, deixa eu manter o nível de voo 110, 110, Tan 3663. Identificou, desce 110, Tan 3663. Controle total 9911. Total 9911. 9911, sub mantenha 310, vigilância. Ascensão 310, total 9911. Controle o pastor 01, plano ideal de descida. Pastor 01. Valeu. Desça e mantenha nível de voo 040. Ajuste do altímetro em Salvador 1015 na proa de Bonf para Star Bonf. Proa de Bonf para Star Bonf, 10015, está liberado do